facho de fogo, menino, queimando na candeleira. Olha o facho de fogo, menino, queimando na candeleira. Olha o facho de fogo, menino, queimando na candeleira. Olha o facho de fogo, menino, queimando na candeleira. Nas cabeças do sertão, bola de fogo é o cão, malvadeza do demônio. Alma que não foi pro céu, moça que pariu sem véu, filho que bateu no pai, briga feia de compadre, afilhado que tentou comadre, morreu e não teve paz. Olha o facho de fogo, menino, queimando na candeleira. Olha o facho de fogo, menino, queimando na candeleira. Olha o facho de fogo, menino, queimando na candeleira. Olha o facho de fogo, menino, queimando na candeleira. Desse fogo assombração, lá me fez correr do ouro, enterrado naquele chão. O petróleo, seu tesouro, os invasores estão aí. Com a boca na botija, quem avisa é o cantador. Vendo coisa feita nesse mundo, bola de fogo e disco voador. Olha o facho de fogo, menino, queimando na gameleira. Olha o facho de fogo, menino, queimando na gameleira. Olha o facho de fogo, menino, queimando na gameleira. Olha o facho de fogo, menino, queimando na gameleira. Fogo fato, facho de fogo, queimando a gameleira. Quem anda na gameleira, queimando a gameleira. Fogo fato, facho de fogo, queimando a gameleira. Quem anda na gameleira, queimando a gameleira. Noite de breu.